carteirinha aí de acesso liberado com validade de 6 meses para entrar no Matutinho aos domingos para você curtir aí o melhor do forró. Tem a inauguração neste domingo a partir das 17 horas com Romim Mata, Anderson Mendonça e Vandin Rei. Quem faturou foi o Márcio Adriano da Silva, final de telefone 7626, e também a Dinara Ferreira Azevedo, final de telefone 3120. E o mais esperado de todos, teve muita gente que pediu aqui o ingresso do Sampaio Correia, que vai jogar amanhã contra o Campinense pela Copa do Nordeste. Foi o Júnior Cantanhede, final de telefone 3177, do Maiobão. Parabéns! Muito bem, chegamos ao final. Agradecer a imensa participação dos nossos ouvintes. Agora, faltando um minuto para as 18 horas, a gente deixa o nosso forte abraço e o nosso convite para amanhã você acompanhar a gente a partir das 16 horas. É isso aí, Nilo Gomes. Amanhã tem mais Show da Nova com Barro Rodrigues e Nilo Gomes. Mantenha a sintonia, porque daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial, você vai ficar com Opinião Livre, no comando aí de Ana Guimarães, John Cutri e Domingos Costa, aqui na programação da Rádio Nova. Um forte abraço, boa noite e amanhã estaremos de volta com mais Show da Nova. Tchau, tchau. Show da Nova. Oferecimento, Mateus, comece a semana economizando com a seleção de ofertas. O Boticário, Malbec X, a chama não apagou. Aproveite o super desconto de lançamento. Malbec X é o Boticário. Canopus, a credibilidade faz a diferença. Lojas Degraus, Rua Grande, João Paulo e em todos os shoppings da cidade. Perfil do Vidro, há 25 anos no mercado, sempre inovando. Telefone 3236-6000. Escola Sex da 20 Centro Educacional, 2 unidades, na Liberdade e Maiobão. Siga no Instagram, @sex.da20. Dot Bill, o novo conceito de beleza e bem-estar. Agendamentos pelo telefone 981120025. Siga @slz.beauty. E loja Fit by Tati, no Monumental, próximo à agência da Caixa. A TVN agora é Max e informa a hora certa. 18 horas e 1 minuto. A TVN agora é Max. Assine já. Ligue 3199-7270. Seja mais. Seja Max. Ela é a nova sensação da música em todo o Brasil. O show mais aguardado do ano. Sábado, dia 25. Cabaré da Clecinha, na Matuto Show. E já começou as vendas. Adquira já o seu ingresso. Show sujeito à lotação máxima. A Baronesa, Clecinha, Banda Imagem do Brasil, Valfredo Jair e a cantora estourada, Bárbara Deluxe. É sábado, dia 25, na Matuto Show. Cabaré da Clecinha. Vendas, bilheteria digital, Rei da Carne de Sol e no local. Matuto, essa casa é show. Quando falamos em show de economia, qualidade em produtos e atendimento, estamos falando de Show de Bebê Coab. Lá você encontra tudo que a mamãe e seu bebê precisam. Enxoval completo, da chupeta ao quarto, todo montado e decorado, e tudo isso com o menor preço, melhor atendimento e forma de pagamento. E tem mais, a entrega dos móveis é grátis. Siga nossas redes sociais, @showdebebecoab. Fone 98 99621 3720. Show de Bebê Coab, tudo para o conforto do seu bebê. Valorizar os professores é prioridade na Prefeitura de São Luís. 2023 já começou com o maior reajuste de salário da história, 15% para toda a categoria. E cada professor já recebeu um computador novinho. A gente se sente valorizado como nunca. Esse cuidado da Prefeitura bota o trabalho da gente é pra frente. Escola nova, toda reformada, todo mundo no ar-condicionado, aprendendo direitinho. Quem faz pela educação, trabalha por uma cidade melhor. Prefeitura de São Luís. Guarupi, promoção e novidade todo dia pra você. Para liquidar o estoque, temos cartões de memória para celular classe 10, com preços imbatíveis. Confira, 32 GB de memória por apenas R$39, 64 GB só R$59. Cartões Extreme Pro disponível em vários modelos e velocidades para câmeras profissionais, drone e smartphones 4K, 8K. Temos câmera Instax Mini 11 para foto instantânea. Suas fotos são reveladas na

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, não há feridos mortos, não há vítimas fatais, mas dá-se pelo menos conta de que 3 pessoas ficaram feridas. A gente viu pelas imagens 4 pessoas, né? Aparentemente com feridas pelo corpo, com queimaduras. Muita fumaça, corre-corre. Um alvoroço muito grande lá, muitos vídeos aí nas redes sociais, grupo de WhatsApp, sobretudo as páginas de internet no Instagram. O que é que tu tá sabendo, John? John tá sabendo, acabou de parar com o Coronel Célio aqui. Boa noite, né? Já no início da tarde, por volta de 4h30, a gente já recebeu essas imagens, né, ali do Rio Anil Shopping aqui em São Luís, de que pessoas ali, inclusive, com queimaduras, né, vídeos sendo divulgados, imagens com fumaça saindo do shopping, e isso tomou conta das redes sociais. E a repercussão muito grande na cidade, né, muita preocupação em relação se houve vítimas fatais, né? Sim. A priori, a informação que nós temos é que esse incêndio começou ali nas salas de cinema, né? Não temos a causa ainda. Não se sabe se foi o que aconteceu para esse fogo ali tomar proporções, né, maiores, passando ali pela sala de cinema. E depois disso, começou a ser disseminado vários vídeos em grupos de WhatsApp, em Facebook, né, Instagram. E a gente via ali o desespero das pessoas, né? As pessoas ali, inclusive com o shopping dando um sinal ali de evacuação, né? As pessoas correndo, desesperadas. E a gente viu isso nas imagens. A informação que nós temos é que até agora são 4 feridos, não é isso? 4 feridos. Informação oficial do Bombeiros é de 3 feridos. Isso. Nós olhamos pelas imagens detalhadamente e identificamos 4 pessoas com ferimentos. Exatamente, né? Pelas imagens. Pessoas com queimaduras, mas né? Mas pessoas estão em pé, outras estão recebendo apoio, os primeiros atendimentos estão sendo levadas para o Socorrão 2. A UPA do Araçagi, ela que tem uma nota, a UPA do Araçagi recebeu 2 pacientes. Estáveis, não graves, com queimaduras de segundo grau. E já estão no leito com sinalização amarela e vermelha e já está tudo pré-reservado. E a UPA do Araçagi recebeu outras 2, ou seja, já tem 4 pacientes pelo que as UPAs estão colocando. É isso que a gente está colocando, 4 pacientes. Queimadura, além da inalação da fumaça, é uma coisa muito perigosa, tem riscos de infecção, por isso o pronto atendimento é necessário para pessoas que sofrem queimaduras, seja com água quente ou com incêndio ou com objetos que peguem fogo e causem queimaduras. O governador se pronunciou, né, Ana? O que ele disse aí? Diz que o governador Carlos Brandão diz que todas as medidas já estão sendo tomadas no Rio Anil Shopping, o incêndio está controlado, o sistema de segurança está no local trabalhando no auxílio aos feridos, com quem ele se solidariza. Nossa força de saúde está à disposição para atender a todos que precisarem. Aqui o secretário de saúde do estado, Thiago Fernandes, também se pronunciou. Ele diz o seguinte: sobre o acidente no Rio Anil, a SES, que é a Secretaria de Estado da Saúde, está mobilizada para o suporte e atendimento às vítimas. Disponibilizamos ambulâncias para o transporte de pacientes, além da assistência nas UPAs Parque Vitória, Vinhais e Araçagi, e caso precisem, leitos no Hospital da Ilha e no HCM, que é o Carlos Macieira, que foi a declaração do secretário de saúde do estado, Thiago Fernandes, aqui, não é, que já se pronunciou também. A assessoria do shopping também, John e Domingos, eu falei mais cedo com a Juliana Silveira, eles pediram para as pessoas não divulgarem informações falsas, não causar pânico na população, porque numa situação como essa, né, as pessoas saem compartilhando as imagens, as informações, e muitas informações dessas não são verdadeiras. Você vê aí pelas imagens que estão sendo transmitidas no YouTube e também no Facebook da Nova FM, muita fumaça, as pessoas ainda andando lá pelo shopping. Essas são as primeiras imagens que rodaram. A gente vê aqui, né, recebendo as imagens agora também, do cinema, das salas do cinema. Tá, os bombeiros já dentro das salas do cinema ali, né? Totalmente destruído. Foi o cinecista, né, John? Foi o cinecista de lá que tá completamente destruído a sala. Totalmente destruído, né? Que os foram bombeiros todas, já. Só uma já se sabe alguma situação dessa? Não, aqui fala que apenas interior de algumas salas, não é? Do cinema. O forro desabou do teto que machucou. Exatamente, muita gente, né? Pode machucou. Ver que as camisas das pessoas, as blusas, estavam com esse branco, que é esse gesso que sai exatamente, acredito que depois desse desabamento. Isso que machucou muita gente lá. E aí os primeiros socorros já estão sendo prestados. A gente também se solidariza, né, com as pessoas que ficaram feridas nesse incêndio. E a qualquer momento a gente traz novas informações aqui para vocês. No caso da UPA a UPA do Araçadia, que recebeu, né? Sim. Dois pacientes estáveis, não graves, com queimaduras de segundo grau. E também... A UPA do Parque Vitória. A UPA do Parque Vitória. Segundo e terceiro graus. Isso. A UPA do Parque Vitória. Do Parque Vitória. A do Araçagi, pacientes não graves, com queimaduras de segundo grau, leitos com sinalização amarela e vermelha estão preservados. A UPA de Passo não recebeu paciente da vítima desse incêndio. Até o momento, mas também está de prontidão, né? A SMTT, ela emitiu uma nota também para evitar que motoristas que não... Não tenho que passar pela Avenida São Luís Rede França nesse momento para as pessoas não se dirigirem pela aquela região. O retorno para não congestionar, ali, não atrapalhar o socorro às vítimas, exatamente. Sentido cores e sintomas de tontura. Seis equipes estão no local combatendo as chamas, vasculhando a área e prestando socorro às vítimas. Equipes do SAMU e da Secretaria de Saúde auxiliam na operação. Segundo a avaliação preliminar, o fogo teria iniciado em uma das salas de cinema do shopping e se alastrou, causando queda de parte do teto, que atingiu algumas pessoas. As equipes do Corpo de Bombeiros permanecerão no local até que a situação seja totalmente controlada. Aqui é a nota do Corpo de Bombeiros, né? Nota oficial. Sendo divulgada. Tá na página deles, né? No Instagram, Corpo de Bombeiros /MA. E ele que eles mostram nessa mesma imagem, nessa mesma nota que o John leu, vários carros aqui, pelo menos eu conferi aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros, corpo de bombeiro, caminhão, e já o shopping aqui parece que as luzes estão apagadas, né, John? E tá muito, tem bastante bombeiro lá, mas tá tudo controlado, uma das primeiras medidas tá cortar o fornecimento de energia, né, pra evitar. Aqui a informação que chega de um ouvinte, né, que foram duas salas atingidas, né, que a informação... Não se sabe o número, né? Duas salas atingidas aqui de um ouvinte que conhece aquela estrutura lá de cinema. Não, eu me refiro o número, se é 1, 2, a 3, a 4, 5, 6, 7. Não falou. Só. Ó, as imagens aí na página do YouTube. Só falam que foram... Nova, só diz aqui como tá dentro, muita água, os bombeiros lá controlando o incêndio, muita água mesmo. Muita fumaça. Mas tá sob controle, também. Graças a Deus tá sob controle. O importante é que não... Não houve fatalidade não, né? Mortos. Que bom, vamos agora a qualquer instante a gente pode voltar aqui as salas, com as informações. Mandaram aqui as salas. Mandaram? Quais são as salas 2 e 3. Pronto, a sala 2 e 3 que foram atingidas aí. Salas 2 e 3 ali do Cine System do Shopping Rio Anil. E pegou fogo, né? Muito provavelmente ocorreu em uma e passou pra outra, né? Sim, no exatamente. Teto se alastra muito rapidamente, né? E com muita fumaça, as imagens impressionam mesmo. Exatamente. Então esse assunto aí parou. A gente vai ficar acompanhando, né? Não é? Qualquer atualização a gente vai aqui falando no programa, mas só relembrando, não é? Que o Corpo já divulgou nota e que não há, portanto, aí vítimas fatais. E as vítimas estão sendo atendidas pelas UPAs, né? Outra informação que chegou aqui é que houve um estrondo no teto do shopping e pegou fogo até derreter o teto de uma das salas. Estamos apurando, diz aqui a fonte, que prefere não se identificar, mas que está acompanhando essa situação, viu? Por isso, nas imagens, a gente vê as pessoas com queimaduras. Isso. Então, a gente está muito próximo do local. Aí não se sabe o que provocou esse estrondo, portanto, no teto do shopping, não é? Para pegar fogo e acabar atingindo essas salas, não é? De fato, a origem do incêndio ainda não se sabe. É que a investigação, perícia, e aí a gente fica sabendo. E amanhã o shopping também vai estar funcionando ou não, né? Se sabe que hoje eu acredito que não tem mais possibilidade de abertura do shopping, né? Certamente. Aí outras informações. Feridos recebidos em unidade de saúde da SES, não é? Aí aqui fala UPA Araçagi 2, UPA Parque Vitória 4, São Domingos 4. 4 vítimas, né? Número de vítimas É, difere do número oficial do Corpo de Bombeiros. Pois é. Né? 10 agora, tá? 10 vítimas. Né? Pois é. Mas é como eu falei, eu que já tive o meu filho já sofreu uma queimadura quando ele era bebê, né? Tinha só 2 anos. Queimadura, as forças de atenção e socorro têm que correr muito rapidamente. Porque, além de comprometer realmente o aspecto físico, qualquer risco de infecção, as pessoas têm que receber pronto atendimento. Então, todo mundo que sofreu algum dano lá, né? Toda vítima, desde aspirar a fumaça a ter realmente queimaduras de pele, tem que receber atendimento. A Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde do Estado, as unidades da Secretaria de Segurança, levaram 4 feridos para o Hospital Particular São Domingos. São Domingos confirma. 2 pessoas para a UPA do Araçagi e 4 pessoas para a UPA do Parque Vitória. Portanto, 10 pessoas feridas aí, com provavelmente queimaduras, né? Queimaduras. Pelas imagens, a gente viu, né? Queimaduras até graves, né? Sim. Algumas pessoas, queimaduras graves. A moça sentada, exatamente. Muita dor, né? Outro rapaz com a cabeça quebrada, sangue na cabeça. A camisa também, realmente. Mas à medida que as informações forem atualizadas, né? A gente vai aqui com a Ana, com o John, a gente vai atualizando. A gente interrompe e vai falando, né? Exatamente. Sim. Mudando de assunto, Ana, nós hoje tivemos o governador Carlos Brandão na capital federal, em Brasília. Reunião com o ministro. E ele esteve lá tratando sobre restaurante popular. O governador levou aí o Cazé, que é o secretário da SEDES. Desenvolvimento Social, e levou o irmão dele, o Pedro Lucas Fernandes. Os dois foram conversar lá com o ex-governador do Piauí, o Elton Dias. Que cuida dessa área social, né? Desse programa, não é? Ele que é o ministro, né? Que tem, o que ele disse aí nas redes, Ana? Tem essa incumbência. O governador agradece, né, a deferência do ministro em recebê-lo com a sua equipe e diz que o próprio ministro vem ao Maranhão para conhecer a rede de restaurantes populares, que é, segundo o governador, a maior do Brasil. E que o governador também disse que não tem dúvidas de que avançaremos ainda mais. Tem uma crítica pessoal sobre essa questão de restaurante popular. Tu tens? Eu tenho, porque eu não sou contra de forma alguma, porque as pessoas em vulnerabilidade precisam se alimentar. Sim. E, né, e é para isso que vem os recursos dos impostos. Mas eu acho que quanto mais restaurantes populares, mais tem a conotação de que as pessoas estão com mais fome, de que há mais pessoas desempregadas. Mas isso aí são os números que mostram, né? É apenas uma opinião particular. E para reforçar também, mas não sou contra de forma alguma. O governador prometeu na campanha eleitoral de 2022 um restaurante popular por cada cidade. Do Maranhão. 217. Já tem 150, né, Dilma? Mais ou menos isso. E eu acredito que essa reunião dele com o Hélito Dias, né, nesta tarde, ou foi nesta manhã, com certeza o governo federal vai aí destinar recursos para que essa promessa de campanha do Brandão ela seja de fato efetivada. Só lembrando, né, que o Maranhão, além desses regiões populares, também é o estado que tem mais pessoas cadastradas no Bolsa Família, né? Bolsa Família. Verdade. A vulnerabilidade social acaba... E eu creio que eles também devem ter tratado sobre isso, nessa questão também desses programas sociais associados ao Maranhão, né? Governador Bolsa Família, restaurante popular, não é? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. O governo federal tem algumas normas para os estados receberem os recursos, né, com uma certa rapidez. Uma delas é a isenção de imposto de transmissão em caso de morte das pessoas cadastradas no Minha Casa Minha Vida. O governador já enviou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa para aprovar o mais rápido possível, para o Maranhão já começar a abarcar essas questões do Minha Casa Minha Vida. Eu entendo que tem gente que critica muito, né, essa questão dos programas sociais, Bolsa Família, questão impopular. Assim, eu tenho um lado da crítica, óbvio, claro, né? Que o ideal era que não houvesse, né? Todo mundo não precisasse ter que recorrer a uma questão impopular para comprar uma comida de R$1, R$2. Porque se ela faz isso é porque ela está realmente necessitada. Precisando, é uma pessoa verdade. Pobre, né? Que não tem condição. O ideal é que não tivesse isso. Mas eu fico perguntando, se não tivesse esse restaurante popular, o que a pessoa ia fazer? Passariam fome. Passariam fome. É a realidade, infelizmente. O Maranhão hoje, infelizmente, né, é um estado miserável, né? É um estado que ainda tem pessoas na situação vulnerável muito grande. E que as pessoas precisam disso, né? Precisam desse suporte do Estado. Sim, tem que correr paralelamente, né? O crescimento, de uma forma geral, e também esse auxílio às pessoas de maior vulnerabilidade. A palavra que casa mais bem com essa situação é essa, vulnerabilidade. Só quem está nessa situação realmente é que percebe como é difícil, né? Eu espero muito que agora, não é, a gente consiga ter melhores indicadores relacionados ao Maranhão, avançar os indicadores sociais, né? A gente sabe que o Maranhão ainda patina muito em relação a isso. A gente não pode, por outro lado, o governo Flávio Dino, assim como o governo Brandão, tem, né, a gente tem um lado positivo, tem suas benfeitorias, tem suas ações, progrediu em algumas áreas, a gente está aqui até a educação ontem, mas nessa questão aí... Fundamental essa questão. Essa questão da escola digna. Escola digna, muito importante, mas ainda tem muito maranhense passando fome e muito maranhense miserável. Muitas pessoas que só vão para a escola para se alimentar... Exatamente. Mesmo, e outros que não tem nem condições de não ir. Não tem, então a gente não pode chegar aqui, ah, Maranhão tá mil maravilhas, o Maranhão tá, todo mundo tá passando bem, não. Nós temos uma realidade que precisa ser superada, precisa ser suplantada. E o governo Brandão tem esse desafio, né? O Flávio Dino já pegou assim, avançou em algumas áreas, em outras não. E o Brandão tem esse desafio agora, né? De tirar o Maranhão desses últimos lugares, desses indicadores que, infelizmente, ainda coloca o nosso estado, né, nas notícias negativas a nível nacional. Segundo os órgãos oficiais, né, John? Segundo os órgãos. A gente está dando a nossa opinião, mas baseado nos dados. Que são de institutos oficiais, do IBGE, secretarias de saúde. Do PNAD, exatamente. São dados oficiais. Dado esse debate aí da visita do Brandão em Brasília, que tratou com ele todo dia essa questão dos restaurantes populares. Hoje aqui no Maranhão tivemos um fato na Assembleia Legislativa da posse de dois deputados, dois suplentes, na verdade. O Zé Inácio, que é deputado suplente do PT, e o Pará Figueiredo, que é do PL. O Zé Inácio, ele assumiu, Ana e John, caros ouvintes, em decorrência do deputado Otelino Neto ter assumido a Secretaria de Representação do Maranhão em Brasília. E o deputado Pará, aí no lugar da deputada Abigail Cunha, esposa do prefeito Rigo Teles. E falar de Abigail, parece que ontem, temos que dar. Falamos ontem, temos que hoje. Hoje, mas parece assim, de forma orquestrada, pelo menos 10 deputados estaduais pediram a parte durante o pronunciamento dela, que ela discursou na tribuna se despedindo. Pediu desculpas. Se retratou. Admitiu que errou. Pra quem não... Que acabou reforçando o estereótipo, né? É, pra quem não, pra quem não sabe, né? Só pra lembrar que a Abigail, a deputada Abigail, né? Que é a esposa do prefeito de Barra do Corda, que a gente fez uma divulgação, né? Ao lado da... Edil, mas tu sabia o porquê da divulgação da foto? Isso, perfeito, onde a gente queria chegar. Pronto, eu tava averiguando hoje, eu queria saber o porquê ela publicou aquela foto, Ao lado das secretárias dela, né? A grande história foi um burburinho que começou por conta de uma suposta fala da deputada em relação a pessoas negras. Ela disse, abre aspas, segundo a fonte, que ela... A Brandão, deputada Abigail disse isso. Isso, sim. Que o Brandão teria que verificar uma secretária adjunta ou uma subsecretária para atender, abre aspas, o povo do axé. Que ela era evangélica e ela não ia atender o povo do axé. Só que detalhe, a secretaria da mulher é uma secretaria umbilicalmente vinculada aos movimentos sociais. Feministas. Então, a esses segmentos, né? Ao povo do axé também. Exatamente. Sim. Entendeu? É vinculada diretamente, atrelada. Se a pessoa vai ser secretária, ela já tem que saber que vai ter que... Então assim, foi infeliz se teve essa pronúncia, foi infeliz na resposta e agora pediu desculpa na tribuna da Assembleia. Fez meia culpa, disse que é melhor errou. Reconhecer que errou. E principalmente logo em seguida, teve a parte de pelo menos 10 deputados. As mulheres, sobretudo, e elas estão muito unidas, né? Das 12, né? Gente, 12. Disse que... E agora ficou só 11, que ela saiu. Que ela recorreu uma antropóloga, né? Pra... isso. Uma antropóloga. Pra se informar é uma coisa tão, né, necessária, né? Tão... Assim, eu acho que quanto mais mexe, mais negócio fica fedido. Mas enfim. Gente. Mas foi bom que ela aprendeu. Foi bom que agora ela tem mais conhecimento. Aprendeu tarde, mas assunto. Aprendeu, né? Exato. Enquanto eu tava lá na galeria de imprensa, se pronunciou Neto Evangelista a favor dela, Osmar Filho, todas as mulheres, sobretudo o discurso muito forte da deputada Daniela. E presidente da Procuradoria da Mulher da Assembleia. Exatamente. Foi quase que eu acho que acredito que foi orquestrado ali um grupo. Deve ter um grupo, né, de WhatsApp de deputados, e ali entre eles entraram nesse debate. Inclusive, curiosamente, o marido da Abigail, o ex-deputado de 5 mandatos seguidos, o Rio Teles, estava no plenário. Estava no plenário, então ali foi cumprimentar quem falava da Abigail. Ele foi lá e cumprimentou e agradeceu. Então, teve esse movimento lá. Mas, enfim, não se sabe agora se vai aumentar a pressão sobre a Abigail ou se vai diminuir. Agora, quem agradeceu foi o Pará, que assumiu o mandato dela. Agora, detalhe, o Pará, que não gosta muito de tribuna, Ana, o discurso dele, eu vou publicar daqui a pouco no blog, ele subiu na tribuna e discursou 1 minuto e 22 segundos. Não, eu vou confessar uma coisa pra você, eu nunca vi ele discursando. Não, foi assim, foi um minuto. O deputado Pará Figueiredo, eu nunca vi ele discursando. E ele agradeceu os votos e foi muito, muito, muito rápido. É melhor, né, falar pouco do que exceder com as palavras e... Mas foi relâmpago. Falar o que não deve ou o que não sabe. Já o deputado Zé Inácio, no discurso dele, simplesmente na Assembleia teve um apagão. Apagou tudo. Ficou tudo escuro, deu uma queda de energia lá, o pessoal começou a sorrir, mas teve esse apagão de energia durante o discurso do deputado Zé Inácio, mas restabeleceu em seguida. Tem uns deputados ali na Assembleia, viu, Ana e Domingos, ali, que às vezes são deputados figurativos, assim, que eu espero que nessa legislatura isso mude, né? Até pelo exemplo da... Tem agora uma mulher, deputada Iracema, né? Que ele tem um estímulo maior, né? Para esse novo momento que a Assembleia Legislativa passa, né? E eles têm uma produtividade melhor. Porque na legislatura passada, teve deputado que entrava e saía ali, não falava nada, não apresentava projeto, não apresentava requerimento. Entrava mudo e saía calado. Entrava mudo e saía calado. Teve deputado, eu acredito que assim, porque a Assembleia também, ela restringe muito a questão da participação do deputado no plenário. Primeiro, da questão de proposições, qual deputado mais apresentou projetos de lei, mais apresentou indicações, mais apresentou requerimentos. Essa questão da produção deles, eu acredito que a própria Assembleia, é uma crítica que eu faço, deveria ser um pouco mais clara, para saber qual deputado mais produz projeto de lei, qual deputado mais vai na tribuna, o que menos vai na tribuna. Não se tem esses números, para saber, exemplo, na legislatura passada eu não sei. Individualmente, né? Eu faço cobertura da Assembleia diária, eu não sei qual foi o deputado que mais foi na tribuna, arrisco dizer que foi o Wellington. E não sei o que foi, e não sei dizer qual que foi, o que menos foi na tribuna, arrisco dizer que foi o Pará. Mas assim, eu não tenho essa informação. Tem o Edson Araújo também, que não falava muito, né? Ele bebia muito, era suco. Edson Araújo bebia muito, era suco. Toda sessão veio uma jarrinha. Era uma jarra de suco pra ele. Ali bebeu suco, ele deu prejuízo pra Assembleia. Então, por conta disso que o Domingos fala, aí tem deputado que se aproveita e diz, eu fui o deputado que mais fez proposições. Aí divulga ao dó pela cidade, né? Eu fui deputado mais propositivo. E essas... Aí o outro divulga também. Eu também fui. Aí fica essa briga, né? De quem foi mais, quem foi. O Wellington do curso, a Iglésio. Esse negócio de proposições, teve um negócio interessante. Tem aproveitamento pra população? Exemplo, o deputado Iglésio, na legislatura retrasada, não, na ano retrasado, ele pra ganhar, pra colocar os outdoors na cidade, dizendo que ele foi o deputado que mais produziu, levando em consideração que foi o que mais apresentou requerimento, moção, projeto de lei, ele apresentou um requerimento. Aí ele distribuiu para 217 prefeituras o mesmo requerimento, fazendo o mesmo pedido. Ou seja, ele pulou 217 proposições para... Eu fiz essa crítica no blog e colocou que foi o deputado que mais produziu. Oxe, uma... Ele proliferou para 217 prefeituras números diferentes para dizer que foi o que mais fez. Fez, mas não, foi de forma equivocada. Tem esse drible também para dizer, para uma questão midiática. Utilizou-se dessa narrativa. Para dizer que foi o mais produtivo. Mas a gente percebe também a questão, Ana, quem acompanha a Assembleia, a questão da produção no próprio plenário. Quem se envolve em debates, quem vai na tribuna, quem entra em questões polêmicas. Tem deputados ali que parece que tem medo de participar de debate. Até para fazer uma parte, é medo. A gente percebe ali, a coragem também, ela diz muito sobre o deputado. Que diga assim, eu volto a dizer, a questão do Iglésio. Eu acredito que a reeleição dele foi por ele ter entrado em debates polêmicos e ele ganhou muito, muito com isso, muita, sobretudo nas redes sociais. Nas redes sociais, concurso da Assembleia, né? Concurso da Assembleia, aquela questão lá do promotor, né? Do Cidarte também, da questão da transferência dos médicos. Sim, lá de Caxias também. De Caxias. Então ele entrou em polêmicas aí. Aquele promotor lá da praia da Litorânea, né? Cláudio Guimarães também, aquela polêmica ali que ele entrou, o Iglésio. Então ele vai, né? Últimos dois anos ele ele tem bastante ele atuação chamada. Na área Sim. das polêmicas. Então, exatamente. Isso aí, eu acho importante. Não tô dizendo que o deputado tem que todo dia falar na tribuna, tem que estar todo o tempo, né? Não fala isso pra Wellington. É, então, Wellington vai no grande expediente, não tô criticando o Wellington, no início, no meio, no fim. Não tô criticando o Wellington, não. Mas pelo menos, gente, tem que participar, né? Tem que contribuir com o debate, tem que apresentar proposições, projetos, né? É importante, é para isso que, tá, que eles estão ali, legislar, para debater. Essa é aquela casa legislativa serve. Mas o deputado acho que não sabe nem o regimento. É. Tem deputado Sim. que entra ali e não lê nem o regimento, gente. Pelo amor de Deus, não conhece nem o regimento. A gente acompanha a sessão, deputados ali que se equivocam, né, em relação ao regimento, né? Eles não conhecem, não lêem lei. Então é. Ainda falando de legislativo, John, lá na Sim. Câmara de São Luís, e tu frequenta muito lá, teve mudanças lá. Teve uma e vai ter outra, né? Tu conta aí pra gente lá na Câmara de São Luís. O Marcelo Poeta, o vereador Marcelo Poeta, né? Ele já assumiu ali no lugar do vereador Paulo Vitor. Paulo Vitor, que desde ontem, né, deixou a presidência da Câmara e nessa outra missão incumbida pelo governador Carlos Brandão, assumiu a Secretaria de Cultura, né? Então, Marcelo Poeta já está no exercício do mandato, ele como primeiro suplente, que é do PCdoB. Há essa possibilidade também do vereador Astro de Ogum se licenciar e assumir o Rômulo a mim. Ele já falou, né? O próprio Astro falou isso. A imprensa publicou porque isso. Ele falou no plenário. Exatamente. Então, creio que talvez na próxima semana o Rômulo, acho que ele tá querendo aí, ainda essa semana, né? Participar de alguns debates, já para terminar ali, e na próxima semana se licenciar para que o Rômulo possa assumir Sim. no lugar do Astro, né? Então, assim, essas trocas ali na Câmara são acontecem. Sempre acontece, Sempre né? acontece, né? Por exemplo, o vereador Beto Castro tirou licença para quase todo mundo. Acho que até o terceiro, quase o suplente dele assumiu. Né? O vereador Beto Castro sempre gosta da oportunidade para os suplentes, né? Só dando um exemplo aqui, não é? E tem outros vereadores também que já se licenciaram ali para dar oportunidade, até na questão política da eleição passada, para cumprir acordos também, né? Para garantir apoio também nas eleições. Alguns vereadores que eram candidatos a deputados se licenciavam para o suplente assumir, e o suplente apoiá-lo na campanha para deputado ou outro cargo, né? Então isso acontece muito na Câmara, esse rodízio de vereadores e de suplentes. Consegui aninhar todo mundo. Sim. Tá com meia hora de programa, né, Ana? Já, meia hora de programa. Nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube da 9FM 93.1. Cadê o nosso WhatsApp pro ouvinte participar? Aqui? WhatsApp 98 99 192 93 10. Participe aqui do Opinião Livre conosco até às 7 da noite. John Cutrim, Domingos Costa e Ana Guimarães. Dando continuação ao que o John falou lá na Câmara, o Romeu Amin é o filho do ex-deputado federal Julian Amin, ele que foi presidente estadual do PDT, conhecido pela amizade muito próxima com o ex-governador em memória, Jackson Lago. E sobre Câmara ainda falando, eu percebi pelas redes sociais dois vereadores. O primeiro foi do vereador Marcel Lima. O Marcel Lima, ele sugeriu, Ana, agora, e que sugeriu para o Paulo Vitor, que foi para a Secretaria de São João aí com a perspectiva de fazer o maior São João do mundo. Eu acho que esse que é o slogan aí. Secretaria de São João. Mudou-se. A Secretaria de Cultura do Estado. Cultura. Fazer o maior São João do mundo, a Secretaria de Cultura Isso. do Estado, que o Paulo Vitor foi. Foram essas as palavras. Então, o Marcel Lima, ele sugeriu fazer um arraial ali na Estiva, na entrada de São Luís, ali perto do Estreito dos Mosquitos. Ele disse que quando entrar em São Luís, o povo tem que ver a cultura. Eu acho assim um pouco estranho. Estranho, gente. Amigo Marcial. Uma área de bastante vulnerabilidade fora da cidade. O que é que ele diz? O argumento dele, pelo que diz o discurso na tribuna do Marcial. O Marcial diz que São Luís, ela começa pela zona rural. Ela começa, o povo entra, quando entra ali no Estreito dos Mosquitos, aqui já entra pela Estiva. Sim. Então ele sugeriu ali um arraial por aqueles locais ali. Ele não falou exatamente aonde, se na avenida, se num lugar ou outro, mas eu acredito que quis contemplar ali a zona rural. Ali mas mais é um pra cá, estranho, no Maracanã. Né? Mas ele, assim. O discurso dele, ele alega que quando o povo entrar tem que verificar logo ali o arraial e tal, mas é um pouco estranho essa história. Eu acho que até as pessoas já estão acostumadas com os locais onde os arraiais estão instalados. Isso. Aqui na região da capital. Muita gente sente saudade do Arraial da Coab, que durante muitos anos levava os melhores grupos do Renascença também, Sim. que acabou, né, ali por conta da população, naquela região da pracinha, e cresceu também. Eu acho que já nem cabia mais ali. Exatamente. Os grupos de Bumba Meu Boi. E o outro pronunciamento, sim, também pela rede social que eu vi, foi do vereador Marquinhos. O vereador Marquinhos fez uma crítica aí ao prefeito Eduardo Braide, alegando, e eu também percebi que ele tem razão. Ele alegou que o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, está utilizando as redes sociais dele para fazer vídeo de madrugada se escondendo do povo. O que é que ele alega? Pode ver ele discurso. Olha, podem ver a rede social do prefeito. Só grava ele, de madrugada? Só grava de madrugada. Ele vai 2, 3 da manhã, meia-noite, onde não tem ninguém, faz os vídeos. O Marquinhos olha que sumido os olhos da população é um problema. Mas acho que São Luís já viveu essa experiência. Acho que é uma estratégia, não, não, é porque lá, quando o prefeito lançou o plano, né, de asfaltamento da cidade, ele falou que primeiro vai asfaltar as vias de grande mobilidade, né, de grande trânsito, e vai fazer isso à noite para não atrapalhar o trânsito. É isso que ele explicou, né? Porque muita gente reclama hoje em dia, a prefeitura quer fazer operação de asfaltamento a meio-dia, na hora do engarrafamento. Eu sou totalmente a favor disso. Aí o prefeito explicou, não, a gente vai trabalhar nessas vias de grande fluxo pelo período da noite para não atrapalhar o trânsito da capital. Foi isso que ele explicou durante Mas se tu for verificar a rede social do Braide, não é só via, não. Quase todas as obras da prefeitura, ele tá fazendo vídeo de madrugada. Ele vai lá, não, não sei por que ele se esconde pra fazer os vídeos só de madrugada. Mas deixa eu ver também ações ele. Eu dou razão pro Marquinhos. Eu dou razão pro vereador Marquinhos. Eu tô explicando. Essa questão do asfaltamento. Eu sou a favor das obras durante o período da noite. Eu também sou favorável que aconteça no período da noite pra até não atrapalhar o trânsito. Acho que dessa forma o prefeito tá correto. Anda muito mais rápido. Anda muito mais rápido. John, sobre a questão aí, tu falaste aí com o ex-deputado, né, estadual, Adriano Sarney, sobre a questão da MOB, uma polêmica aí, porque o ex-diretor da MOB é diretor-presidente, John. Diretor ou presidente? É o diretor, né? O ex-diretor-geral da MOB, que agora é o presidente da EMAP, né? A EMAP, por do Itaqui, pegou a atribuição da fiscalização da questão dos ferres. E essa atribuição, que era dele, né, na MOB, agora ia passar pro deputado Adriano Sarney. Então criou aí um discurso de que a MOB está sendo esvaziada. Exatamente. Aí o John conversou com o Adriano. Ele disse o quê, John? Bom, como o Domingos falou, não é? O Gilberto Lins, que hoje está lá no Porto, né, na EMAP, ele que era o antigo presidente da MOB já cuidava dessa questão dos ferres, né? E agora ele foi para esse novo desafio e vai ter essa atribuição também. Ou seja, o governador Cláudio Brandão já encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que transfere a Agência de Mobilidade Urbana MOB para a empresa maranhense de administração portuária, EMAP. E a fiscalização e controle do serviço de ferro ficará, portanto, a partir de então, né, aprovado esse projeto com a EMAP e não mais com a MOB. Diante disso, né, é claro, à primeira vista, dá a entender que está se tirando atribuições, que é da MOB, né? Ou seja, um esvaziamento de início, porque a gente sabe que é a MOB que cuida dessa parte, né? Também de ferro e bolt. E aí eu conversei hoje com o deputado Adriano Sarney e perguntei para ele se realmente essa pasta, né, que ele tá assumindo, que ele já assumiu, na verdade, estava sendo esvaziada. E aí ele mandou aqui um áudio pra gente, né? A gente vai colocar aqui em primeira mão no programa. Conversa que eu tive com o governador, a gente teve juntos, que é para resolver essa questão do ferry boat, né? Que a MOB, ela não tem a estrutura necessária para resolver permanentemente essa situação dos ferries, né? Os ferries boats, eles são estruturas muito pesadas, muito caras, né? E hoje a MOB tem que ser bem estruturada, tem que ter receita própria, coisa que ela não tem. E o lugar apropriado para receber essas despesas é justamente a EMAP. Então, por isso que a gente achou por bem que a EMAP absorvesse esses custos, né? São custos enormes que a MOB tem todo mês para manter esse sistema de ferro, entendeu? Então, por isso que a EMAP vai absorver isso, porque hoje está tudo sob controle, mas amanhã pode dar problema. Então, a EMAP, que tem mais recursos, tem mais possibilidades de aparelhar melhor aí essa questão do ferro. Por isso que a gente tomou essa decisão. E, de qualquer forma, essa questão de esvaziar a MOB não é verdade, porque a MOB, essa agência, é uma agência que ela regula todos os serviços públicos do estado do Maranhão. Então ela tem ela tem uma potencialidade enorme. Ela não é apenas uma agência de ferro e bolt, ela regula rodovias, gás, saneamento. Para você ter noção, ela pode regular e fiscalizar até mesmo energia elétrica, telecomunicações, dependendo dos convênios que a gente pode fazer. Então, ela tem um potencial muito grande e é isso que a gente pretende fazer no futuro, e organizando e profissionalizando a agência. Um abraço. Bom, então esse foi o ex-deputado Adriano Sarney, que agora é o presidente da MOB, diretor da MOB, né? Então, explicando. Pra acabar com esse negócio dessa picuinha, né? Esse disse-me-disse de que tá sendo esvaziada. Eu acho que é querendo colocar o próprio governador em situação delicada aí perante o próprio aliado. Não, se foi combinado, beleza, né? Assim, eu acho que seria ruim se não fosse combinado antes dele assumir. Exato. Aí sim, ele assume, aí de repente tira essa atribuição que era, né, de fiscalizar o FEI. Independente da opinião que ele colocou aqui, que ele concorda, né, com isso, que ele acha que é necessário, mas se não fosse combinado, aí sim eu concordo que realmente seria uma situação... É uma das ações de maior importância. É. Né? Então foi combinado, ele fala que foi combinado com o governador, Carlos Brandão, que transferir essa questão, né, essa função aí do FEI lá para pro porto, tirando da MOB, né? E... Agora, um assunto que, assim, toda a classe política, aí a imprensa também está batendo cabeça, que é a questão do secretário de segurança, que está indefinido, Ana. Segundo dia já, oficialmente, de governo, depois da posse. E aí as pessoas querem saber. É, realmente, quando se refere à questão da criminalidade, todo mundo quer saber de que forma isso vai ser combatido. É um assunto que diz respeito a gente até, todos. Até falávamos de alguns nomes. E hoje já surgiu mais um nome. Que mais gente... um nome. Não foi esse domingo, mais um nome que surgiu, não foi? Foi o do Leonardo. Leonardo Diniz, não é? Delegado. Delegado. Ele foi adjunto do Jefferson Portela e eu até fiz uma matéria hoje sobre esse assunto, porque o Leonardo Diniz, ele era adjunto, braço direito do Jefferson Portela. E o Jefferson não apoiou o Brandão, então assim, é um pouco desconexo essa história de que o Leonardo vai ser secretário de segurança. Então, estão falando também aí de uma indicação do Aloysio Mendes. Eu também acho estranho, porque o Aloysio foi o presidente do partido do Laésio. O Laésio foi o candidato que ficou em segundo lugar contra o Brandão. O Aloysio não faz parte da base do Brandão. Ah, mas agora ele vai fazer. Então ele faz, ok, mas vai pro rabo da fila. Como é que o cara vai entrou pra fazer parte da base e vai indicar logo as poderosas secretarias de segurança? Eu não vejo nexo. Eu acho que dificilmente pode acontecer, mas eu acho que dificilmente isso acontece, que é o deputado federal Aloysio Mendes indicar aí o secretário de segurança, Leite. Neo Leite, Silvio Leite, ou então a volta do ex-secretário Raimundo Cutrim. Mas eu acredito que até sexta-feira esse assunto aqui a gente já deve superar isso. Se exaurir. Eu até conversei hoje com uma pessoa muito próxima do governo do Carlos Brandão, né? Ele disse assim, o governador está analisando. Foi a resposta que ele me deu. O governador, Carlos Brandão, está analisando. Eu entendo que o governador tem uma... Ele quer que seja uma indicação pessoal dele, não é? Assim, que não seja de partido, que não seja A, B ou C. Que seja um desejo dele, uma indicação pessoal. Porque a gente vê assim, no governo Brandão, foram poucas as escolhas pessoais dele. A maioria foi indicação de partido, foi acordo de campanha, foi grupo A, foi grupo C. Mas acho que essa... Não tem um pra dizer, esse daí é meu. Esse aí é meu, né? Esse aqui foi o que escolhi. E eu acho que o governador Carlos Brandão, ele quer alguém dele na segurança, porque segurança, gente, é relação de confiança, né? E a prerrogativa de escolher é dele. É um cargo muito estratégico. É um cargo muito estratégico, a segurança pública. Tem que ser alguém de extrema confiança do governador, né? E eu acho que ele quer fazer isso. Qual é o empecilho, o óbvio em relação a isso? É que talvez forças estão pressionando o governador, né? Ou seja, talvez algumas pessoas próximas ao governador, do grupo dele, ainda não aceitaram o nome que ele quer. Um desejo do governador. Por exemplo, vou citar aqui, por exemplo. Vamos dizer que o governador queira o Cutrim. Sim. Mas outros já dizem. Mas outros já são contra. Por exemplo, tem alguém da Polícia Militar que é contra, tem alguém da Polícia Civil que é contra, né? Até divulgaram uma nota, né? Polícia Civil, que quer ser ouvida, né? Que quer participar mais dessas discussões da segurança. Eu acho completamente infundado, com todo respeito. Pois é. A escolha do secretário, ela é intransferível da parte do governador. Pois é. Governador. Aí como é que a DEPOL, como é o nome? É isso mesmo. A DEPOL, ela quer colocar pitaco pra dizer quem é. Gente, cabimento, né? Eles até falam que não querem dizer, nem vetar e nem dizer quem é. Eles só querem participar. São ouvidos. Como se isso importasse. Só querem porque eles entendem que a Polícia Civil não tem nos últimos, né, tempo, não tem, é mais é militar, polícia militar, né, aquela coisa toda, aquela questão que sempre vê de polícia civil, polícia militar, nessa questão em relação a governos, né, e privilegia mais um do que o outro. Mas assim, eu entendo assim, que o governador já tem o nome dele, eu entendo, já tá batido o martelo, mas ele tá parando algumas arestas, não é? Aparando algumas arestas para ter um consenso em torno desse nome. Sim. É dessa forma que eu vejo, né? Acho que o governador já tem esse nome quer dele. Quer agregar. Quer agregar o máximo possível, não quer criar, assim, que ele anunciar, não tem nenhum tipo de aresta ainda ser aparada, não é? Com os aliados, com pessoas próximas, com a família, não é? Acho que ele quer fazer tudo no consenso. Como é o discurso dele de unidade e consenso, o que ele vem realizando. Então, acho que essa semana não passa, não é? Sim. E eu concordo com o Domingos. Ou é o Leite, né? Ou é o Raimundo Cotrim, né? Que o Raimundo Cotrim tem a preferência de alguns familiares do governador Cláudio Brandão, né? Alguns familiares desejam que o Cotrim volte para a SSP. Tem esse desejo, muitos delegados, está envolvendo muitos delegados, comandantes. E ontem eu falando com uma pessoa ligada ao governador, ele disse: olha, Domingos, junto com a Secretaria de Segurança, tem pelo menos uns 8 a 9 cargos de chefia. Delegado geral, comandante de polícia, comandante de bombeiro, não sei o que mais. É muita coisa. Então, não é só a Secretaria de Segurança. Que envolve essa decisão. Exatamente, né? São mais aí, entendeu? São mais. É exatamente são, isso. São mais cargos além desse. A não ser que não entregue a secretaria fechada, né? A maioria deles. Eu acho dificilmente muda o secretário de. Quando se mudar o secretário de segurança, dificilmente também não muda o comandante geral. Assim, até uma relação de confiança do secretário. O próprio secretário. Com os seus subordinados, entendeu? Acredito que ele coloca ali um delegado da confiança dele na delegacia geral, na delegacia regional, um comandante de polícia, comandante de bombeiro. Todo mundo aí tem sua particularidade, ou seja, tem os seus. Tem os seus aí. Ana, verifica se tem algumas mensagens aí dos ouvintes. Então, tem mensagem do ouvinte? Ainda agora, não? Mandar aqui uma mensagem aqui, secretário de segurança, Cabo Campos. Esse é o Júnior Araújo, né? Com legal aqui. Mandar aqui. Mandar um abraço pelo WhatsApp 98991929310. Pessoal dando um alô, o programa tá show. Boa noite, Ana, bancada. Boa noite para vocês. É a Maria Hilda, do bairro de Fátima. Eu recebi também aqui uma mensagem de uns amigos de Brasília que mandaram uma informação. Gente, vocês têm aí alguma informação aqui nova sobre o incêndio? Tem. Só mandar aqui um alô rapidinho. Mandar aqui um alô pro Ítalo Coelho, lá de Chapadinha, viu? Tô ouvindo a gente. O Ítalo Coelho, um abraço para ele. A gente tem, Ana, né? Tem informação nova. Confirmando aqui aquilo que a gente já falou, né? Em relação a 4 feridos mesmo, né? Tem 4 feridos aqui oficialmente, informação divulgada aqui pelo Corpo de Bombeiros. E é aquilo que a gente já falou, né? Foram encaminhadas. Informação nova aqui, que o Corpo de Bombeiros acabou de interditar o Exatamente. Shopping Rio Nil, viu? O Shopping Rio Nil está interditado, não sabe se dura 24 horas, uma semana, um dia, dois dias, mas o Corpo de Bombeiros acabou de interditar o Shopping Rio Nil, uma informação nova. Isso. Então, 4 vítimas com queimaduras de segundo grau e uma de terceiro grau, todas foram encaminhadas para, né, os hospitais, né? Aquilo que nós já falamos aqui, unidade de saúde, socorrão, UPAs. Essa vítima de terceiro grau já está sendo operada, né? Exatamente, Domingos? Aqui é a informação que tem. Uma das 4 pessoas que deram entrada no hospital particular São Domingos sofreu queimadura grave de terceiro grau e está nesse momento no centro cirúrgico. Os outros 3 estão em situação estável. Isso relacionado ao incêndio, gente, do Shopping Rio Anil aqui na capital maranhense, viu, Traquinho? John, além dos alôs aqui, também teve negócio daí que pode juntar o 12 com 40, né? O PDT com o PSB. O que é que tu tá sabendo aí, John, dessa federação? Essa questão da federação, né? Isso já havia sido discutido antes, viu? É federação ou federalização? Federação. Federação. Sim. Federação e dos partidos, né? Eles têm buscado essa junção para se fortalecerem, né? A gente tem visto, por exemplo, União Brasil com o PP, que querem também se juntar, fazer a federação e se tornar a maior bancada ali, até superando o PL com 99 partidos. Passaria de 100 essa federação, essa junção. É uma estratégia. E agora o PSB tem conversado com o PDT, né? Hoje até saiu uma informação no jornal O Globo de que o Carlos Sequeira, presidente nacional do PSD, se reuniu com o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, para discutir essa possibilidade de junção. Qual é a grande questão disso tudo? É que você amarra isso, né? Quando você faz uma federação, você já amarra, por exemplo, as eleições municipais. Pelo que eu li, é 4 anos. A perspectiva é de duração de 4 anos. Além de atuarem conjuntamente no Congresso, né? Os dois partidos atuarem conjuntamente, também tem as eleições. Ou seja, digamos, por exemplo, que haja essa federação PSB e PDT. Aí aqui, né, no Maranhão, nos municípios, teria que sentar o Flávio Dino, teria que sentar o Brandão e teria que sentar o Everton para decidir. Sim. Ah, quem será o candidato em São Luís? Por exemplo, aí, tendo essa federação PDT e PSB, senta o governador Cláudio Brandão, senta o ministro Flávio Dino e senta, né, o Everton, que é o presidente do PDT aqui no estado e senador, para definir os candidatos. Definir São Luís, definir Imperatriz, definir tantos outros. Né? Então, isso, é claro, que gera uma série de discussões. Por exemplo, no União Brasil, lá nessa federação com o PP, tá pegando aqui o Maranhão. Um dos empecilhos é o Maranhão, porque tem essa disputa aqui do Pedro Lucas com o Juscelino. Aí, né? Ainda vem mais fofuca no meio para embolar o meio. Ainda vem mais fofuca no meio. Então o Maranhão dos estados que está dificultando. Emperrando o negócio. Emperrando, dificultando essa federação União Brasil-PP. No caso aqui do. Eu creio que no Maranhão não seria. Não tem nenhuma dificuldade. Será? De ter essa federação PSB e PDT. Eu creio que não teria, né? Está crendo, é. Eu creio que não teria. Quem ficaria subordinado a quem? Porque o PSB no Maranhão é maior do que o PDT. Porque no caso do União Brasil PP, por exemplo, se for um governador do partido, por exemplo, ou do PP ou do União Brasil, teria prerrogativa de mandar. Ou seja, né? O Everton viraria aí a segunda ou terceira opção. Dentro do partido ele diminuiria, tu concorda comigo? Porque sim. Aqui a gente tem deputado federal, a gente tem senador, a gente tem governador do partido. Porque o governador seria aqui, seria do PSB, o Brandão. Então, se é o governador do partido, ele teria maior. Detalhe, aí já o candidato, suposto candidato do PSB, a ter definido prefeito de São Luís, já teria o apoio do PDT, tu concordas comigo? Sim, ter na federação tem que ser dessa forma, ter na federação, haver nessa federação entre esses dois partidos, não é? E assim, muita gente já tem falado, haver nessa federação, como é que ficaria o Carlos Brandão governador, né? Porque pelo PSB mandaria o Flávio, pelo PDT o Everton, como é que ficaria o Brandão nesse jogo, né? Até se falar, o Brandão já procura até outro partido, né? Mas na frente, por conta dessa questão toda, havendo, claro, essa federação. O governador nesse momento não tá preocupado com isso, não. Iniciar o governo. Será? Não. Será? Claro, acho politicamente que não. Acho que ele não disputa mais eleição agora, né? Ele só mais eleições municipais é importante. Essa próxima eleição, sim, não é dele, né? Porque o Brandão tem vários aliados que vão disputar as eleições no município, os candidatos dele. Mas o apoio dele pode definir a eleição municipal, né? Também, aqui, né? De várias cidades. Sim. Aí, mas essa é uma discussão que ainda tá no início, né? Tá no início, gente. Mas assim, o Maranhão é importante. É muito importante nesse jogo, né? Porque tem o Flávio, né? Que é uma figura de proeminência ali no PSB. A gente sabe disso, né? O Flávio Dino. O próprio governador Cláudio Brandão também. E o Everton também é uma figura de proeminência no PDT também, na nível nacional, né? Ali com o Carlos Lupe. Então o Maranhão estaria no jogo. Assim como o União Brasil tá federando com o PP, o Maranhão também tá no jogo por conta do Pedro Lucas, que não se entende aí com o Juscelino, né? Dá um alô aqui pro Reginaldo Cazumbá, manda um abraço pra Domingos, pra mim, pro Jones, que o programa tá show. Obrigada, Reginaldo, pela tua participação aqui. Valeu, querido. Meninos, eu queria falar da cartilha que vai ser lançada amanhã. À vontade. Pela Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa. É uma cartilha informativa. O nome da cartilha é super interessante. Mermã, teu direito é lei. É uma parceria da... Repete aí, como é isso? Mermã, teu direito é lei. A cartilha vai ser uma compilação de leis estaduais e federais, né? Leis de proteção à mulher contra a violência doméstica. E vai ser lançada amanhã, numa solenidade na Assembleia Legislativa. Todas as deputadas vão passar o dia participando de várias ações, tem várias convidadas, tem palestras, tem coquetel. E essa cartilha é importante porque ela vai falar de uma linguagem simples para comunicar, para que muitas mulheres possam ter as informações dos seus direitos, né, de que estão sofrendo algum tipo de violência. E eu achei muito bacana porque as deputadas vão poder levar para suas bases e distribuir. Então, achei muito bacana, queria registrar aqui no programa que vai ser lançada amanhã. Mermã, teu direito é lei. A procuradora da mulher, a deputada Daniela, de Presidente Dutra, residente em Caxias atualmente. Né? Pré-candidata, viu? A prefeita pré-candidata, de Dutra. Tem burburinho já. Ela é pré-candidata? Ela é de Presidente Dutra. Ela é de lá. Ela é de lá. Ela é da cidade de Presidente Dutra. E é pré-candidata aí pra disputar contra o Raimundinho lá. A briga tá grande porque ela já tá aí com 5 vereadores, o negócio lá vai pegar fogo. E ela teve muitos votos. Mas ela votos. Teve o apoio do Raimundinho, viu? Sim. Aí agora já, depois que teve o apoio, já teve o rompimento. E lá a eleição de Presidente Dutra promete ser uma das mais disputadas mais do Maranhão. Quentes do Maranhão. Mas esse... Ainda tem o grupo do Jurão também, né? O Jurão Carvalho lá, tem um grupo dele lá. Que eu acho que vai compor com um dos dois. Se compor com a Daniela aí, pode fechar a eleição, viu? Indicar o vice da Daniela, eu acho que fecha a eleição. Mas isso é um assunto lá pra frente. Mais pra frente, hoje é só o segundo dia hoje. Pois exatamente. A cartilha vai ser lançada amanhã. Faltando, as leis estaduais faltando, e federais. Faltando dois vai minutos. Vai ser muito bacana. Faltando dois minutos aí pra acabar o programa. Um grande abraço pro ex-deputado Rogério Cafeteira, ligadinho aqui no programa. Gente boa, amigo nosso, que sempre tá dando aí os pitacos. Ao Leandro F5 também, acompanhando o programa. Um grande abraço aí pra eles e todos aqueles que eu não estou conseguindo ler nas redes do mundo. E eu também recebi aqui um pito, vou dizer, uma correção, né? É um esclarecimento. Sobre o ensaio do Boi do Maracanã, que reúne muita gente pro batizado do boi, a gente sabe, naquela reunião. E os arraiais na zona rural são muito interessantes para valorizar a comunidade, descentralizar a festa. E quem mora na zona rural não tem como descer para o centro da cidade. A gente sabe que também tem essa dificuldade, mas cada um deu aqui, né, a sua opinião. Por isso o nome do programa é Opinião Livre. É Opinião Livre. Exatamente. Eu também concordo com isso aqui. Já fui vários anos. Últimos anos não, né, que a gente teve a situação. Já fui vários anos. O batizado do Boi do Maracanã é imperdível para a cultura do Maranhão. Mas em relação aos arraiais, isso aí é um assunto mais para perto. Paulo Vitor vai dizer tudo que está sendo decidido aí com a equipe dele. Pro maior São João do mundo. É, exatamente. A promessa é de maior São João do mundo. Então nada impede que tem um arraial lá, né? A ideia do deputado Marcial seja acolhida. Deputado não, vereador. Marcial seja acolhida. Tentou duas, né? Não conseguiu se eleger nas duas. Sim, sim. Foi eleito agora o sobrinho dele, né? Irmão. É o Ricardo Arruda, né? Lá de... Sobrinho legítimo. Grajaú. Hoje ainda teve o ministro, né? Na imprensa nacional, agora à tarde. O Juscelino, né? Escapou, por hora, mas né? Hoje à tarde ainda teve... Na imprensa, vi na CNN muita gente falando ainda da situação dele, da situação em que o partido está se colocando perante o presidente Lula. Mas eu acho que o Lula, na verdade, ele ainda não tem voto suficiente para dizer eu sou eu lá no Congresso. Então, o Lira falou isso, né? União Brasil falou isso. União Brasil é estratégico ali para manter a aliança, ele tem que rezar na cartilha do União Brasil por hora. Por hora. Ele quer agregar. Se o negócio esquentar, eu tenho certeza que explode. John, as tuas considerações? Bom, manda aqui um abraço, né, pro Ludwig, que tá acompanhando a gente lá em Timon, né, a gente agradece aí essa audiência. A gente tá começando, viu, Domingoziana, tem muita audiência no interior também, viu, muita gente mandando aqui, ou escutando pela rádio, ou escutando pelo link, né? Pelo aplicativo. Então a gente agradece essa audiência do interior. A direção da rádio já disse que a gente vai ampliar aí pra fazer parceria com outras rádios pra retransmitir em tempo real lá o nosso programa. É isso aí. Alô, Brasília, Gisélia, Raila e Davi Vitor. Valeu, gente. Boa noite a todos. Até amanhã, uma Opinião Livre com Ana Guimarães.